Contacte já 3897-182 a bordo 340 Galeão. Tá 3897, táxi autorizado, Pátio 1 no Índia, ponto de temperatura 295, ajuste no 012. 290, Pátio Pera VN, já 3897, boa noite. Azul 2712, táxi autorizado, 4341 em Índia, ponto de espera, chama 1895, ajuste no 012. Papadango Lima, aquilo Zulu, solo 02, libera direita via Papá, ao estacionar frequência livre. Ah, Vitor Delta, prossiga para o controle. Ah, Vitor Delta está na frequência do controle de Salvador. A 3897, autorizado a alinhar e decolar, pressão no zero, vento 110 graus, 8 nós. Alinha e decola, 3897. Tango Lima, Vitor Delta, confirme o pátio que se encontra aí, a pista que decola. Lima, Vitor Delta, ciente, autorizado, Aracaju, via Golf 677, nível 170, decola da pista 17, curva esquerda, saída Ponte. Aciona 5522, controle 120, decimal 80. Correto, Lima, Vitor Delta, confirmado, pessoas a bordo. Centro 03, para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre, 118-195, KNH 1012, Lima, Vitor Delta. Azul 2712, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Da 3897, decolador 05, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, da 3897, cruzando 1200 pé, Andael. Da 3897, boa noite, contato radar, se me mantém a nível de voo 320, via Andael. 320, poderia fazer a sua de ponte, lá? Autorizo Leda. Leda está presente, obrigado, 3897. Azul 027 no 2, autorizado decolar. Sono 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Autorizado decolar, 027 no 2. Autorização, barreiro. Passaria do 2231 no plano, confere, autorizado. Sena November, Bravo Romeu, via rota do plano, nível 160. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. Aciona 5435, controle 120, decimal 80. Correto, passaria da posição 12, Champrano. Então 3897, voe direto pro base. Direto pro base da presente grata. Quadrante 2898, eu sou 2792, vem até a volta. No 645, formação em curso do Tango, prato cópia. Foi no 645, autorizado, Serra Bravo, Vitor Tango, via Ambro, Isque 50, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, na saída da El, Leda e Dev. Aciona 5524, controle 120, decimal 8. Maravilha, Ambro, Isque 50, para a vitória, eu sei. Correto, gol no 645, posição 2, chama para pushback sana. P792, boa noite, contato radar, subir, mantenha nível de voo 190, via Conde. Subindo para 190, via Conde, azul 2792. Tan 3897, chame Centro Recife, frequência 133.25. 3325, Tan 3897, boa noite. Controle Salvador 3897, negativo contato 3228. 133.25, caso negativo 133.95. Ok, obrigado. Boa noite. Bono 705, está autorizado descida via da 2.000 pés, ajuste permanece 1012. A gente vai aqui até 2000, ajuste 32, igual a sua cara. Chama táxi, voo 645. Salvador, boa noite, Xamena 6259, com a Tango, autorização para Guarulhos, nível 380. Xamena 6259, formação em curso Tango, confere, tem aprovado 360, copia? Copia. 6259, autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível 360, decola da pista no zero, curva à direita, saída da AEL, Leda, Motiva. Aciona 5517, controle 120, décima 8. Autorizado nível 360, faça conforme o plano, decolando da pista 10, saída da EU, da EL, Leda e Motiva. 5517, controle 1208, o controle 62. Chama 6259, que eu estou gerando correto, portão 7, chama para pista pega para mim. Vai chamar no 7, obrigado. meia 400 da Gosta, no 3040 de altura, meia alternativa, é a com. E temos um 2-0 no Pistole. Voo 645, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da 10. Ponto de espera chama a torre, 1-8-95, QNH 10-12. QNH 10-12, deixa a Índia, a torre de trânsito 5, boa noite. Coluna 705 está autorizada, sinal ILS, rei da pista na 0, informe e estabilizado. Autorizado, sinal ILS, trabalhamos estabilizado, coluna 705. Coluna 645 autorizado, alinhar e decolar, pista na 0, vento 1, 0, 0 graus, 629. Livre alinhar e decolar, capitão na 0, voo na 645. Voo no 645, decolado 23, controle 120, decimal 8. 208, voo no 645. Controle, voo no 645, decolou na sua escolha. Voo no 645, boa noite, contato radar, subir mantenha nível de voo 360, via Dael. Via Dael, pode voar Bidev, o voo no 645? Autorizo Leda. Leda, obrigado. altura, vamos ver se a meta. Prossiga. Autorizado, chama táxi, fecha a meta. Site 05 estabilizando. Gol no site 05 estabilizando. Nativo estabilizou, baixou o trem, travou. Está avistando, gol no site 05. No site 05 a 1 milha de Simbra, completa aproximação torre 118, decimal 195. 895, queda acabou. 8 Salvador, uma boa noite, gol no site 05. A meia milha do Indiacerra, baixou a travada, avistando. Luna 705, avistado, ajuste no 0 no 2, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 7 nós. Vento 710, conserta, liga o pouso, Luna 705. Podia botar o brilho do PAP, brilho 2 ou 3, um ponto abaixo, por favor. Obrigado. Azul 2781, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 1-0, curva direita, saída Harbor, Elefa. Após Elefa, direto Piló e após direto destino. O transponder 5534, controle 120, decimal 8. Aracaju, 120, decimal 3. Correto, azul 2781, no pátio 3, chama para pushback acionamento. Vamos lá. Bono 645, chama Centro Recife, frequência 133, decimal 25. 3325, Bono 645. 121, decimal 1. 211. 231, mantém a posição guardada. Guardando. Bono 705, lembrou? Bono 705, táxi VA, foi a parte antes da Juliette. A parte da Juliette. Taxi autorizado, Pat 1 em Índia, ponto de espera, chamamento 2118, próximo 95, QNH 10012. A série do 2231, no autorizado, pushback, afanamento, chama taxi. Autorizado, chama taxi 2231. Aproximando-se da... Juliette do... 1705. 1705, Juliette, portal 612. Juliette, 612. Claro, 545, Zulu direto. China 6259, autorizado a alinhar e decolar, estão no 0.1 graus, meia dúzia de nós. Passaredo 2231, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 012. Postal 022 stand 10 for pushing start. Portugal 022 clear, pushback and start up, coming right for a taxi. Clear to push and start the calling for taxi, Postal 022. confirmo, 170, saída Conde. Gente, não tá. Chanel 6259, decolada 34, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Chanel, tem 6259, obrigado, Zé. Salvador, boa noite, Chanel 6259, passando 5600, na Dael. Chanel 6259, boa noite, contato radar, suba e mantenha o nível de voo 360 via Dael. Saída da El para o 2231 autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós. Lima Vitor Delta autorizado, táxi, reporte na Taxi Papá. Salvador, é o azul 2781. O 3 para o autorizado, 2781, chama ataque. Chama. Doutor Salvador, boa noite. Papá Romeu, é o Alfa, foi formação Tango. Papá Romeu, é com Alfa Oscar, boa noite. Assim, a identificação. E a chegada Bonfi, está autorizada descida até o nível de voo 050. Ajuste em Salvador no 012. 050, seria chegada a mão, é proposta? Bom, afirmativo, chegada a mão. Certo. Qual a posse que ele está livre da restrição de velocidade? Número 1 no parafuso. Ok, vai manter o número 1 no aeroporto. Passaria 2231, decolada 38, controle 120, decimal 8. 208, 227. Controle o Eco Alfa Oscar, poderia voar Duna da presença? Controle da passaria 2231, boa noite. Eco Alfa Oscar está autorizado para o de Duna. Autorizado Duna, Eco Alfa Oscar. Contorizador, passaria 2231, boa noite, bom passado. Passaria do 2231, boa noite, contato radar, suba e mantenha o nível de voo 160, sem instruções, após 2000, voe Cogmo. Mantenha 160 sem instrução, após 2000, Cogmo, 2231, informa que não cumpre o gradiente, subindo. Tá livre, suba e mantenha o nível de voo 160. Mantenha 160, 2231. Qual a força inicialmente, voe pro de Fox, não gosta da silhueta. Então, aqui, Controle para 2231, só confirmando a fase 2000, pode confirmar para? Cogbo, Silo Oscar, Golf e Bravo Uniforme. Silo Oscar, Golf e Bravo Uniforme 2231. 2231, a gente não tem essa posição no database, você poderia confirmar para Código, 2231 no Cruz de Código. Sexto Galeão, nível 340, Position Tango Repeat. Passagem 197, Information Course Tango, clear to Sierra Bravo, Golf Lima, flight level 340. After departure, runway 10, right turn, dial departure and Leda, and then fly Irumi. Then, upper November 857 and Mosul. Squawk 5540, Salvador departure 120.80. Clear to Rio de Janeiro, Galeão Airport, 340, via Upper November 857, Departure Runway 10, turn right, dial, transition Leda, Irumi, and Cox 5540, Departure Control 1208, turn to 197. Departure 197, read back correct, call me ready for push and start. Roger, turn to 197. Sinal 6259, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25. Tango Lima, Vitor Delta, autorizado decolar, pistão no 7, vento 110 graus, 7 nós. Decolado Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta decolado 244, controle 120, decimal 8. As 44208, Delta. Toma tua nota, posso call 022. Posso call 022, maintain position. Posso call 022. 0 e voe direto com o 170, voa direto com o Dio Lima Vitor Delta. Entering the time, Forte Terra, 2195, chamou Azul 278. Ajuste no 092. Via 2000, é com a porta. Professor, 2231, não tem constante comprar código agora. 231, mantenha pro de Momo, aguarde autorização para voar direto barreiras. Vamos aguardar, 331. Salvador, quando você poderia coordenar com o Aracaju, o Lima precisa tomar proa do Alfa Romeo 363 para executar o procedimento RNAV da pista 1-1. Agora a coordenação Lima Vitor Delta, mas tem a proa de Conde. Na proa de Conde, está na vaga a coordenação Lima Vitor Delta. Cristiano. Opa. Bravo Tango Bravo, Venus Roger, Eagle and 7, pushing Charlie from number 3. Aparece o 2231 no o centro Recife, solicita que mantenha a saída presente. Mantenha a saída do 2231. Papai Romeu, Eco Alfa Oscar está autorizado, sinal ILS aqui, saída da pista 90, informe estabilizado. Informe não estabilizado, Eco Alfa Oscar. Pascal 022 clear the 4, take off runway 10, wind 110 degrees, 7 knots. Okay, take off runway 10, Pascal 022. Torre Salvador, boa noite, o azul 2781, próximo ponto espera da 110, pronto. Azul 2781, mantém o ponto espera. Entendi, levanta o ponto espera. Atingindo o nível 1970, Lima Victor Delta. Esse Lima Victor Delta está sendo coordenada para o de Alfa Romeo 363 aguardo. Graças a senhora, está na guarda. Decimal 8. Qual é a frequência? 120, decimal 8. 208, depois que é 0, tudo bem. Uma Vitor Delta autorizada, Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, grato. Zero. Ali mantém o zero azul 2781. Classic 1500. Portugal 022, climb radio contact, climbing maintain by level 390 via Momo. Momo departure. Climb 390 no Momo departure, Portugal 022. Azul 2781, autorizado de falar, pistão 90, vento 1, 90 graus, meia dúzia de nós. Lembra de falar, pro 2781. É com Alfa Oscar estabilizou? Estabilizado no zero, é Copa. Ativo, passando Duna, completa final de procedimento, chame torre 1-1-3-4-9-5. 395 é Copa. Sim, Portugal 032, fly direct Cogno, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniform. Direto Cogno, é Portugal 032. Torre, boa noite, Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, IMS 10. Papa Romeo, Eco Alfa Oscar, avistado, ajuste 10 no 2, continua a aproximação, aguarda a nossa autorização de pouso. Ok, a intenção é cancelar para 107, o Eco Alfa Oscar. Chama para cancelamento, Eco Alfa Oscar. Na presente, cancela, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, cancelado 251, curva à esquerda, gira base pela direita, reporte final 107. Reporta final no 7, é composto. Azul 2781, decolar 250, controle 120, decimal 8. 208, grato boa. Controle Salvador, boa noite, azul 2781, perfil a bordo. Azul 2781, boa noite, contato radar. Suba e mantenha o nível de voo 180. Após 2000, curva à direita na proa de elefante. Excelente, após 2000, vai curva elefante. Solicita manter o nível 160, senhora, com o final. 160, ciência, aguarde autorização do centro de registro. Excelente. Confirma Endurance and Princess Lombard, 2197. T-1-born 2197, flex approved via India, until holding point 2110. Or holding point tower 118.95, QNH 1012. Holding point tower 1695, 8095. De base para final, 107, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, autorizado pouso, pista 107, vento 110 graus, 7 nós. Pouso autorizado para 107, Eco Alfa Oscar. Sound 3197, clear the line up and wait to runway 10. 10 and wait 10, 3, 1, 9, 7. 2231. Ativo, vou tentar coordenar novamente com o centro de risco. Foi negado, mas eu vou tentar novamente agora. Controle, boa noite, 66, faixa 205, para 150, Boa noite, 866, boa noite, senhora. Identificação via chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. Ajuste em Salvador 1012. Tem chegada Mari, a identificação desce para 050, com 1012, voo 1866. Papatango Lima, Vitor Delta, está a 62 milhas afastado do nordeste de Salvador. Mantenha nível de voo 1970, chame o controle Aracaju 120, decimal 3. Maracaju 203 do Lima Vitor Delta. Sound 3197, clear the for takeoff runway 10, wind 110 degrees 6 knots. Clear for takeoff runway 10, Roger, sound 3197. Eco Alfa Oscar, solo 54, confirma o pátio. Libera a direita via papal, estacionar, frequência livre. Via Arpa November 857 até Moço, nível 360. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5551, controle 120, decimal 8. Zero miles. After 50 miles, fly direct GPT, Golf, Eco, Bravo, India, Tango. After Cogwood, heading 36050 miles. After that, direct to Zulu, Portugal. Correction, Jebita, Portugal, 022. Permitted. Sun 3197, airborne at 254, Salvador approach 120.8. 1208, Sun 3197. Salvador departure. Good evening, 10-3197. Passing 2200 now. 3197, good evening. Radio contact, climbing and maintaining for level 340 via dial departure. Climb flight level 340 via dial departure, register 3197. Air Portugal 022, climb receive center for level 370 and call now receive center 126.85, if enable 125.45. Clear, flight level 370. 50.685, 125.5, Portugal 022, right? Salvador, 10-3197, request for direct dial. Here is direct leader, 10-3197. Clear flight direct leader, 10-3197, obrigado. Paredo 2231, autorizado direto para Rio. Do 2781, autorizado nível de voo final 160. Do 2781. 2781, depois. Autorizado nível de voo final 160. 160 com final para o 2781. 1866 dessa via para 2000 pés, ajuste permanece no 012. Via para 2000 no 012, Passaredo 2231, chame centro Recife, frequência 128.8. Boa noite, 099 da Gol, permanece com informação Tango, destino com fotocopia. Boa noite, 66, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 1866. Decolação no zero, curva direita, saída árbol, transição elétrica. Aciona 5545, controle 120, decimal 8. Autorizado nível para confins é o 360. Bota. Cúpula Aeronave aperturou 2-1, a decola da 1-0, desceu da saída A4 Eleva, com a primeira curva direita. 1-2-0-8-5-5-4-5 no controle, na posição de número 1, 099 da 1. 5-5-4-5 transponder, confirmando 360 nível, 1-0-9-9. Aperto 360 ao nível, 5-5-4-5 transponder, 099. Correto, chame para pushback e acionamento. Contra pronto, 099. Autorizado, chama ataque. Voo no 099. Corra para o ataque. Evapa 081, Scott Island, the advance arrival, descend 4,000 feet, unit 1012. Hi, the advance arrival, 4,000 feet, 1097, contact his descent frequency 133.25. 133.25, 1097.